Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional dos Salmos. Nos Salmos, eu estou enviando para você, tarde na noite, mas eu não posso deixar de enviar, é uma ordem do Senhor, e eu preciso enviar para vocês, porque certamente quando Deus dá essa ordem, Ele quer atingir, quer alcançar alguma vida, tá bem? Então nós louvamos a Deus por esse momento e que, se você estiver ouvindo já na terça-feira, eu enviei na segunda noite, por realmente vontade do Senhor e que edifique toda a sua vida na terça, amanhã. Nosso propósito é enviar mais cedo. Muito bem, chegamos ao Salmo 119, uma obra-prima da palavra do Senhor, um conteúdo vastíssimo, uma beleza de poesia, um salmo composto como uma obra literária para leitura, meditação, uma obra-prima mesmo do Senhor e que em cada fragmento vai tendo a sua abertura, cada oito versículos, você vai tendo uma abertura com uma letra do alfabeto hebraico e depois um tema é trabalhado especificamente. Eu quero que você fique atento à referência que todo o Salmo 119 vai fazer toda a referência que é feita ao Messias, tá bem? O Messias de Israel, portanto, a relação Yahvé-Israel, e a partir de Jesus, a relação Jesus-Igreja, e se nós unirmos as duas coisas, então, o Senhor Eterno e todo o seu povo em todos os tempos. Muito bem, diz assim a palavra do Senhor. A excelência da palavra de Deus, como diz no título da BKJA, Aleph, bem-aventurados aqueles cujos caminhos são íntegros e que vivem de acordo com a lei do Eterno. Essa proposição, meu irmão, irmã, eu não vou ler o versículo 2 ainda, essa proposição é o grande tema do Aleph, da primeira parte do Salmo 119. Feliz aquele cujo caminho é íntegro e que vive de acordo com a lei do Eterno Deus. Esse é um dos poucos salmos, irmãos e irmãs, compostos como obra literária para leitura e meditação, se é uma obra literária. Mais do que uma peça musical, como muitos outros salmos. O salmista escreveu com o objetivo de ministrar instrução sacerdotal na prática da piedade e devoção religiosa. Então tem esse propósito. É um salmo escrito para instruir. E logo no primeiro versículo, essa proposição, essa ideia fundamental, vai dizer o segredo da felicidade. Feliz é aquele cujo caminho é íntegro e que vive de acordo com a lei do Eterno. O autor foi um sacerdote israelita. É certo que esse é um salmo posterior ao exílio, por isso nós o chamamos de pós-exílico. Que exílio, pastor? Pós-exílico significa depois do exílio na Babilônia. Tá bem? Então é um texto pós-exílico. Absolutamente, esse autor está absolutamente convencido quanto à verdade e magnificência da palavra de Deus como palavra da vida. Se eu puder resumir esse Salmo 119, Eu resumo da seguinte maneira: feliz é aquele que anda de acordo com a palavra da vida. Esse sim é um homem, uma mulher, uma pessoa feliz. Diante do esplendor da palavra, o salmista reconhece seu coração errante e agradece pelos castigos e repreensões do Senhor, sem os quais a natural arrogância humana não lhe teria percebido receber a graça de Deus para compreender a verdade. Ora, se eu digo que feliz é aquele que tem um caminho cuja vida é um caminho fundamentado na palavra e de um coração íntegro, imediatamente eu estou dizendo também que é necessário que o nosso coração não seja errante. Diante do esplendor da palavra, o salmista reconhece o seu coração errante. Se Deus é o coração eterno, perfeito, imutável, o meu coração é marcado por erros. A minha vida é marcada também por erros e acertos. E nós temos que, quando nós nos convertemos ao Senhor, nós entramos num processo de santificação para que esse coração errante vá se transformando a cada dia num coração semelhante ao coração de Jesus. Bem, o salmista agradece pelos castigos e repreensões do Senhor. Por isso nós temos que agradecer, irmãos. Irmãs, quando nós acertamos, louvado seja Deus, porque estamos debaixo da sua vontade soberana. E quando erramos, temos que entender que Deus permite algumas situações para nos admoestar, para nos corrigir. Ele nos repreende. Mas ele não faz isso porque ele é mau. Ele faz isso como um pai faz com a mãe, o avô, a avó, sempre digo, o cuidador, o tio, a tia, porque Deus pretende nos repreender para que nós possamos adequar o nosso coração ao coração dele. Pastor, mas a Bíblia não diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo? Diz. No que tange à natureza, agora a sua natureza é uma natureza de Deus. É a natureza segundo o coração de Deus. Que coisa linda! E aquela natureza errante que obrigava você a caminhar para o pecado, para a lei do pecado e da morte, não diria obrigava, mas que induzia, que soprava em você também, que empurrava você para um caminho errante, isso fica para trás, ou seja, Deus substitui a lei do pecado e da morte para a lei do espírito e da vida. Agora, algumas coisas acontecem imediatamente após a justificação, a salvação, outras coisas acontecem em um processo. E esse processo nós chamamos de santificação. Por isso, no processo de santificação, para que adequemos o nosso coração ao coração dele, é importantíssimo o castigo, a repreensão do Senhor, que ele permita algumas consequências na nossa vida, para que nós possamos olhar e dizer: ah, como é bom andar no caminho do Senhor. Pode ser mais estreito, mas esse caminho é abençoado. Ah, e como é ruim sair do centro da vontade de Deus, sair da comunhão com Deus, quebrar a minha comunhão com Deus, né? Ou arranhar o nosso relacionamento com Deus. Então, a repreensão tem esse sentido de corrigir você, de me corrigir, de nos abençoar e nos conduzir para ter o coração dele plenamente. Sem os quais, esse coração, precisa passar por castigos, admoestações, repreensões da parte do Senhor, sem os quais a natural arrogância humana não teria permitido receber a graça de Deus para compreender a verdade. Tá bem? Então aqui está a proposição do Salmo 1, a palavra da vida e a necessidade de adequação do nosso coração ao coração de Deus. E isso acontece imediatamente após a conversão e acontece depois num processo de santificação, que só vai culminar, só vai se encerrar lá na glória. Quando nós já estivermos no novo céu e na nova terra, então nós receberemos a graça glorificadora para poder entrar no novo céu e na nova terra, para poder entrar na nova Jerusalém, nós teremos que ser totalmente receber toda a graça glorificadora. Nós não poderemos entrar com pendências, nem poderemos entrar com situações que não foram devidamente adequadas. Ou seja, qualquer coisa que contrarie a palavra da vida terá que ser trabalhado durante toda a nossa vida. E depois, se alguma coisa ainda faltou, o Senhor, antes de nos fazer ingressar no novo céu e na nova terra, Ele vai nos glorificar e aí retirar por completo todo o joio, ficando em nós só o trigo do Senhor. Aleluia. Diante do esplendor da palavra, o salmista reconhece o seu coração errante e agradece pelos castigos e repreensões, como eu disse, do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O salmo, pastor, eu quero entender um pouquinho mais sobre a característica do Salmo 19. Joia. O salmo é um acróstico. Você lembra bem do que são acrósticos. Isto é, cada grupo de 8 versículos, preste atenção, cada grupo de 8 versículos segue uma letra do alfabeto hebraico. Tá bem? Então, esse é um acróstico com 8 versículos. Depois, uma letra do alfabeto, mais 8, outra letra do alfabeto. Por exemplo, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, até a última letra, que é o Tav. Enquanto outros salmos destacam os atos poderosos de Deus, nós vamos ver isso também, no Salmo 119 também destacar-se-á, atos poderosos de Deus. Mas enquanto outros salmos destacam atos poderosos de Deus na criação e na redenção, bem como seu pleno poder, sua soberania, nesse primeiro acróstico, aqui o tema dominante é a total fé e devoção ao Deus da palavra. Quero convidar você a isso, a uma fé total e uma devoção total ao Deus Criador. E esse Deus Criador é o Deus da palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Está lá em João 1. E nós vimos a sua glória como o unigênito de Deus. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez, meu irmão, minha irmã. Então, esse é um salmo que exalta a palavra. E pode exaltar mesmo a palavra, porque palavra, para nós cristãos, a palavra bíblica não é só um texto, como outros textos, nem devocionais, nem cristãos, ou de alguma origem totalmente não cristã. Não, para nós a palavra é uma pessoa. Você geralmente tem ouvido ao longo de toda a sua vida No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Então, eu estou corrigindo essa tradução, não é verbo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Tá bem? Isso foi um erro de tradução que ainda não foi corrigido, mas eu espero que logo, logo, Bíblias em português possam trabalhar o sentido da palavra logos. Porque logos não basta conhecer o sentido isolado, etimológico da palavra. É preciso conhecer o conceito com o qual João está trabalhando logos. Logos é um conceito. É um conceito que era conhecido na Grécia. É um conceito que já era conhecido no Oriente Médio. O pensamento grego foi se espalhando, né? Pela Europa, pelo Oriente Médio, pelo norte da África, pelo oeste da Ásia. Então é preciso que você entenda que ali o que João está trabalhando é a palavra, e a palavra é uma pessoa. Que pessoa? A segunda pessoa da Trindade, a saber, aquele que, sendo plenamente Deus, não agarrou-se à condição de ser plenamente Deus, mas tornou-se plenamente ser humano, plenamente homem. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Tá bem? Então, total fé e devoção ao Deus da palavra. O Deus da palavra é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, mas particularmente o Deus da palavra é Jesus, a segunda pessoa da Trindade. O autor ressalta dois aspectos dessa palavra. Olha como você já vai encontrar a segunda pessoa da Trindade no Antigo Testamento. Dois aspectos da palavra, os mandamentos de Deus. Então, quando é que os mandamentos foram escritos por Deus em pedra, quando Moisés foi até a presença do Senhor lá no deserto, e ele foi lá ao monte, a palavra se transformou, né, em orientação. Foram mandamentos de Deus para a vida e as promessas do Senhor. Então, a palavra possui essa dupla possibilidade: todo o mandamento de Deus e toda a promessa de Deus. Tá bem? Jesus fez isso como segunda pessoa da Trindade. Nós precisamos nos adequar, portanto, a essa palavra como mandamento e como promessa, que pede dos seus adoradores, os cristãos, os crentes, fé e obediência. Diz um antigo hino assim: crê e observai. Observar tudo quanto ordenar. O fiel, fé, obedece ao que Cristo mandar. Então, fé e obediência, os dois princípios da verdadeira piedade. Piedade, irmãos, é a nossa relação com Deus, a relação vertical. Relação horizontal é a nossa relação com o próximo. E a relação vertical é a nossa piedade, a nossa comunhão com Deus. O salmista faz uso de vários termos hebraicos, todos relativos às diretrizes e à lei da Mishpatim, ordenanças, decisões, hukim, decretos, davar, palavra, imarah, promessa. Esse versículo, versículo 1, pode ser assim transliterado a partir dos originais hebraicos: Aleph, Ashre, Temine, Temime, Darach, Alolechim, Berotat, Adonai. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. Então agora você começa a ser alfabetizado mesmo. Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, cujo som corresponde à nossa letra A. E é usado também para representar o valor numérico 1. Porque é bom você lembrar que as letras no hebraico e as palavras também no hebraico têm uma representação numérica. Entretanto, as civilizações ocidentais modernas adotaram alfabetos compostos por letras romanas e algarismos arábicos. Os acentos maçoréticos, nós dizemos, tá bem? Grave isso, maçorético. Os acentos maçoréticos, os pontinhos e outros sinais gráficos e vocálicos ao redor das consoantes hebraicas foram criados somente por volta do século VII depois de Cristo. Somente no século VII depois de Cristo. Até então, a língua hebraica era estritamente consonantal, só consoantes, sem qualquer vogal ou acento gráfico. Louvado seja Deus. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração, e não se entregando à prática de iniquidades, porque iniquidade não é palavra da vida, né, irmãos? E nem irmãs. Não se entregando à prática de iniquidades, seguem seus caminhos no Senhor. Versículo 3. Então aqui vale uma outra paradinha. Bem-aventurados ou muito felizes são expressões que têm o seu pleno significado. Vamos voltar para o Logos. Bem-aventurados ou muito felizes são expressões que têm seu pleno significado na pessoa e obra de Jesus Cristo. Aquilo que mais a igreja no Brasil precisa. Nós crescemos muito em número, estima-se agora pelos primeiros dados. Nós vamos bater entre 50 milhões a 60 milhões de protestantes, ortodoxos, evangélicos, pentecostais, isso sem contar os católicos, né? Tá bem? Entre 50 e 60 devemos estar situados. Mas o problema a bênção é que o número de pessoas tem aumentado. O problema é que esse aumento numérico não está sendo acompanhado do pleno significado na pessoa e obra de Jesus. Então nós percebemos todo tipo de discrepância, todo tipo de equívoco. A pessoa até se diz seguidora de Jesus, de uma determinada igreja, mas ela nada tem a ver com a vida de Jesus Cristo. Isso nós precisamos aperfeiçoar. Os estatutos, as bem-aventuranças, você pode achar lá em Mateus 5, 1 a 12. Os estatutos ou prescrições do Senhor referem-se ao termo hebraico, edot, expressão ligada à aliança de Deus. Então, se nós temos uma aliança com Deus, nós somos bem-aventurados. Se nós andamos debaixo dessa aliança, com essa aliança no dedo, e vivemos com ela no coração, então nós somos felizes. Mas se nós rompemos a aliança, isso nos traz consequências terríveis. Então nós precisamos voltar para a aliança com Deus, cujo sentido está, essa aliança está associado às estipulações determinadas pelo Senhor. Deuteronômio capítulo 4, versículo 45, Salmo 4, versículo 7, Salmo 25, versículo 10. Então nós precisamos mesmo voltar e rápido e trabalhar muito como líderes, pastores, pastoras, missionários, missionárias, líderes das igrejas, porque cada igreja tem um tipo de nomenclatura, mas usando a nomenclatura de presbíteros, diáconos, liderança de ministérios, estou aqui mesclando, né? Nós temos que trabalhar para qualificar o cristianismo de todos nós, a começar de nós, liderança, passando por todos os irmãos e por todas as irmãs. E não se entregando à prática de iniquidade, seguem seus caminhos no Senhor. Versículo 4: promulgaste teus preceitos para que sejam observados com diligência. Nós temos que observar diligentemente, firmemente, com disciplina. Versículo 5: tomara-se firme minha conduta, para que eu observe os teus decretos. Olha aí, tudo está ligado à aliança que nós temos com Deus em torno da palavra dele. Tomara que eu me firme nessa conduta, segundo a palavra do Senhor eterno, para que eu observe teus decretos. Aqui vale a pena mais uma nota. Devemos almejar uma vida pura, irmãos e irmãs, para compreender bem a palavra de Deus. Esse é o meu maior sonho, desde o dia da minha conversão. Uma vida mais íntima de Deus. E obedecer essa palavra para desfrutar de uma vida plena. Os conselhos de Deus são imutáveis. Louvado seja o Eterno. Aí tem Deuteronômio 6, Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, primeiro livro de Reis 11. Mas esses são alguns capítulos, algumas citações. Nós podemos citar a Bíblia inteira, de certo modo, como essa palavra que traz que consigo a felicidade, a bem-aventurança. E se nós mantivermos uma aliança com ele, firmados na palavra, aí nós vamos ser felizes. Um dos problemas da fragilidade da igreja, mesmo com o um número crescente de ingressos, de ingressantes, perdão, mesmo com o um número crescente de pessoas que estão ingressando na igreja, nós precisamos qualificar esses irmãos e irmãs, sempre, volto a dizer, começar de nós, e aí qualificar todos os outros irmãos e irmãs à luz da palavra. O que tem faltado é mais conhecimento da palavra, vida na palavra, busca da palavra, avivamento na palavra, tudo que é de Deus na palavra. Esse é o segredo para o nosso crescimento em qualidade. Muito bem. Aleluia. Tomara que se firme a minha conduta para que eu observe teus decretos. Versículo 6. Então não terei do que me envergonhar, se ficar atento a todos os teus mandamentos. Vou louvar-te com coração reto ao aprender tuas justas decisões. Observarei os teus decretos e não me abandones de todo. Observe, a minha parte, a sua parte é observar todo o decreto do Senhor. Versículo 8. Aqui encerra a ministração de hoje, do Aleph. Eu quero observar todo o decreto do Senhor. E a nossa oração para ele é: não me abandones de todo. Se eu ainda não estou cumprindo parte do teu decreto, meu coração ainda tem uma nuance de erro aqui, outro acolá. Se às vezes parece que eu estou indo por caminhos que são caminhos errantes, então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos conduza aos seus caminhos eternos. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. E te guarde. E fique com essa palavra: o segredo da felicidade é Jesus. O segredo da felicidade é estar firmado na palavra, e a palavra é Jesus. O segredo da palavra, o segredo da felicidade é manter-se aliançado com Jesus. E manter-se aliançado com Jesus é manter-se aliançado na palavra de Jesus, na conduta de Jesus, nos parâmetros que Jesus estabeleceu, na graça que Jesus anunciou, na misericórdia que ele teve, tudo que diz respeito à vida dele. Esse é o segredo da felicidade, a vida e obra de Jesus, com o qual eu me identifico, aceito como Senhor e Salvador, e depois de aceitá-lo, sigo a sua palavra, ouço a sua voz e sigo. Tá bem? Que Deus te abençoe, que você ouça a palavra do Senhor e siga de todo o coração, na certeza de que se você observar os decretos do Senhor, você será cada dia mais feliz. E se você não observar, você vai estar caminhando para o erro, para um caminho errante, para um coração errante. E aí o Senhor não vai poder te acompanhar nisso. Por isso o salmista diz: não me abandones de todo, porque ele percebe que ainda há uma disparidade entre a plenitude de Deus, plenitude da sua palavra, plenitude dos seus decretos e a sua própria vida. Eu também me junto ao salmista agora para dizer: entre o coração de Deus, plenamente Deus, e o meu coração, ainda há uma distância. E por isso eu clamo ao Senhor: tem misericórdia, Senhor, não me abandones de todo, mas continue o teu processo de santificar a minha vida para que eu possa experimentar da plena felicidade, da bem-aventurança, da aliança com Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor nos fortaleça e essa palavra fale fundo ao seu coração. Vamos orar, receber a bênção do Senhor? Só antes de orar, eu vou ler uma mensagem que vai ajudar você também. Uma pequena mensagem que o nosso irmão Everson tem postado para nós. Senhor, não foram poucas as vezes em que tentei resolver as coisas com minhas próprias mãos, mas acabei ficando machucado, frustrado, até envergonhado. Diante disso, reconheço que só poderei vencer se o Senhor estiver ao meu lado, lutando por mim. Aumente a minha fé e me dê coragem e paciência para viver um dia de cada vez, sem me deixar levar pela ansiedade. Me ensine a depender de ti, pois só assim serei vitorioso nas batalhas. Ele nos desejou um bom dia. Eu agora desejo a vocês todos uma boa noite, um bom descanso, e um bom dia amanhã, até nos falarmos novamente, se assim o Senhor permitir. Em hebraico, eu digo a você, Laila Tov, boa noite, que Deus te abençoe. Vamos receber a bênção? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a unção do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.